a quem deixaria ela a barra do seu mantel? Tia Nica, tia Nica, tia Nica de Alportel, a quem deixaria ela a barra do seu mantel? Tia Nica, tia Nica, tia Nica do Lolé, a quem deixaria ela a caixinha do rapé? Tia Nica, tia Nica, tia Nica do Lolé, a quem deixaria ela a caixinha do rapé? Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, tia Nica do Lolé. Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, tia Nica do Lolé. Canal 2 da Antena Web. Yeah.

Ao contrário do coração, prendi teu olhar. Encontrei-me no mundo ao poder te encontrar. Perdi-te por entre a multidão, perdi-te sem nada saber. Apenas senti o coração dizer: juro amar-te até ao fim, lutarei por ti, juro, só para mim. Sopro repentino, uma luz de momento, o céu que este destino não apaga do tempo. Perder e conseguir encontrar, descobrir qual é o teu lugar, e um dia para sempre poder te amar. Darei por ti, juro, só para mim, só para mim. Juro, guardar-te bem dentro de mim. Esperar que o amor possa vencer antes do fim. Há de estar perto o final deste deserto que atravessa. Sinto a fúria de mil vendavais. Posso jurar, posso Canal 2 da Antena Web. Cantar como quem canta um fado, um amor que passou. Traços de um vento apagado, um mundo que acabou. Para não ter de mudar, vou cantar as palavras de um fado, as trovas que nos diz. Um rei sem trono nem reinado, sem novas nem país, por ter de navegar, ter de navegar. Eu vou cantar por quanto passei, eu vou cantar porque te encontrei. Vem navegar para longe no mar, ah, um navio para nos levar ao fim do mar. Thank you. temporal que se levanta para nos alcançar. Mas a bandeira azul e branca vai tornar o mar a cor do teu olhar, azul no olhar. Eu vou cantar por quanto passei, eu vou cantar porque te encontrei. Vem navegar para longe no mar, ah, o navio. Vem navegar no fim do mar. os teus olhos, vejo palavras sem voz. Secreta, precisa de garagem ou discoteca. Toda a gente em banda secreta, quer seja de garagem ou discoteca. Estabelecem as sensações. O groove fica a bater ao ritmo de corações. Quando a voz e o piano se juntam para explicar, tudo fica a compor, outro tanto a revelar. Toda a gente em banda secreta, quer seja de garagem ou discoteca. Toda a gente em banda secreta, quer seja de garagem. Seja de garagem ou discoteca, toda a gente tem banda secreta, quer seja de garagem ou discoteca. Thank you.